Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida com um gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala aí, KG. E aí, boa tarde. Beleza, o que tá te abrindo aí, cara? A primeira piada que é muito boa. Fala, Porazinho. É nóis, né? É muito nóis, Alexandre, velho. feliz por muito essa feliz. Vida maravilhosa que feliz Deus por deu. Ser, feliz por ser o quê, Porazinho? Feliz e agradecido por ser, sei lá o quê, cara, mas feliz e agradecido por essa vida maravilhosa. Um transistor nesta placa-mãe que mais é a vida. Mais ou menos isso, mais ótimo, ou menos ótimo, isso. Ótimo, sensacional. Fala aí, Maurício Amaral. E aí, turma? Beleza, tudo certinho, não temos ainda Piangers, não temos ainda não, Potter e não temos ainda Pi. Mas teremos Potter e Pi. Teremos Potter e Pi em seguida. Mas temos a estrela móvel do Pretinho Básico desta quarta-feira, já está entre nós a loira do Patrola HD do Rio Grande do Sul. Roda, roda. Cheguei de babá agora. Eu gosto de emoção. Eu gosto. Me babei de emoção. Lembrei daquela galera no Atlântida Festival cantando minha musiquinha. Pô, demais aquilo. Que momento. Né? Sensacional. Que massa. Aquilo. Aliás, vai estar no Patrola neste sábado. Boa. Depois eu vou te mandar pra botar no blog do Pretinho. Mas combinado. Muito bem. Fala, Mr. P. Falo, tudo bem? Tudo certinho, cara? Tudo bem. Tudo na boa. Vamos nós com os destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos a rapaziada do Pretinho e é um prazer estar aqui com a audiência da Atlântida, audiência qualificada da Atlântida até as 2 da tarde, né? Esta quarta, dia 4 de maio de 2011, mais da metade dos usuários de transporte coletivo no país estão insatisfeitos. Ah, é. Cerca de 55% dos usuários de transporte coletivo consideram o serviço ruim, muito ruim ou regular. Péssimo. Os mais satisfeitos são os que usam veículos motorizados individuais. 87% que são os carros, eu acho. Os carros, ou moto, né? É, ou moto. Seguidos dos não motorizados, a pé ou bicicleta, aí, ó, viu? Com 75%. Como características do que seria um bom transporte, todos os tipos de usuários apontaram como primeira resposta a rapidez. Ah. É, mas acontece que aí não depende exatamente do transporte, depende do trânsito para ser mais rápido, né? Não, do transporte também, né, cara? Pode ter mais vagão de trem, né? Opa! Dá uma limpada. Mais composição de trem, né? Aí é mais rápido o trem, né? E o trem não depende. Tá, mas tu tá falando só de metrô ou trem urbano que tem. Bom, aí isso não pega trânsito, né? É verdade. Mas é a transporte coletivo, né? Sim, sim. Que mas é eu acho que rápido, a maior. Né? Que é o meio mais rápido. O maior transporte coletivo do Brasil é o ônibus, sem dúvida. É, né? Ônibus. Infelizmente, pela ônibus. Burrice. Pela falta de iniciativa. Neblina prejudica mais da metade dos voos no aeroporto Salgado Filho e causa transtornos a passageiros. 29 voos foram cancelados ou sofreram atraso devido à intensa neblina que atingiu a capital na madrugada desta quarta-feira. O aeroporto ficou fechado para pousos das 7h40 da manhã às 10h30, quando reabriu as operações com o auxílio de instrumentos. Que coisa, Magnata, foi bem a hora que eu tava lá pelo aeroporto. Neblinou, lá, neblinou. 7h30, 10h30, eu tava tá por lá. Fazendo o quê? Subiu a neblina, Magnata. Fala, Potter, beleza, boa tarde, Potter? Boa tarde. Diretor do Departamento e Administração Penal reconhece a entrada de celulares em presídios de Santa Catarina também. Ontem um detento ligou para a redação do Diário Catarinense e fez denúncias de maus tratos contra os presos. Mas, alô, aqui é da prisão? Na ligação, o detento denunciou que o Batalhão de Operações Especiais, o BOI, entrou na penitenciária de São Pedro de Alcântara e matou um preso. Meu Deus. E agora? Isso é a denúncia do cara. Já ouviram o boy que aconteceu? Pois é. Porque eles são umas santas pessoas, né? Calma. Dentro do presídio. Após morte de Bin Laden, popularidade de Obama sobe 11 pontos. É, a aprovação subiu entre eleitores democratas, republicanos e independentes. No total, 57% disseram aprovar o desempenho de Obama contra 46% do mês anterior. Vandalismo faz ressurgir ideia de cercar o Parque da Redenção em Porto Alegre. A destruição de três bancos antigos e insubstituíveis da Redenção fez renascer a proposta de cercar um dos principais parques de Porto Alegre. Os bancos integravam o Recanto Oriental, criado em 1941, e não poderão ser recuperados, já que não existem mais os moldes. É impressionante, né, cara? Uma sova de laço, né? Cara, ok, patrimônio público, né? Tá bem, patrimônio público, banquinho lá do Recanto Oriental. Mas eu acho que não é tão importante quanto a segurança das pessoas que frequentam a Redenção. É o conjunto, né? Claro. Cara, e por que que não cercaram ainda? Eu não sei por que. Não cercaram ainda. Um bando de idiota lá que tem mais coisa pra fazer. Ainda sobre isso. Não tem que ter discussão sobre isso, vão cercar e pronto. Um bando de Loki que fica naquela Câmara depois, de Vereadores. Depois das 6 da tarde, das 5 da tarde ali na Redenção, acontece de tudo. É terra de ninguém. Há anos. Não é só agora. Não é de um ano pra cá. Eu tive uma experiência agora, minhas férias, eu fui visitar um parque de um Recanto Oriental. Eu tive que pagar 10 dinheiros pra entrar nesse Recanto Oriental. Cara, é impressionante, cara. Um jardim maravilhoso, umas esculturas. Ah, mas aí é outro mundo, entendeu? Né, pagou, entrou, desfrutou, curtiu, pude ficar uma tarde inteira lá. O maior parque da cidade do México, que é 10 vezes o tamanho de Porto Alegre, e o parque é 10 vezes o tamanho da Redenção, é cercado, tem iluminação, tem policiamento, as pessoas correm de noite. Passei por lá de noite, as pessoas correm. E a cidade do México, não é primeiro mundo. Sim. Não é primeiro mundo. É a cidade mais violenta. Noruega ou Dinamarca, não, é a cidade do México, que é a maior cidade do mundo. Por que querem cercar o parque? A Redenção. Por quê? Não, mas por quê? Pra evitar o vandalismo. Faz muito tempo se segurança, discute isso. É, né? O pessoal fica depredando. Segurança, vandalismo, uso de drogas. É tipo uma casa, assim, sabe? Uma casa cercada é mais segura do que um parque. É que a Redenção, ela acaba sendo o refúgio da bandidagem. Então, por exemplo, ali no Bonfim, o cara assalta, o cara faz alguma coisa, corre pra Redenção. Eu não vou correr atrás, porque eu tenho medo de entrar na Redenção. Então, tudo depende da polícia pra ir atrás desses caras. A polícia tá super ocupada com muitas outras coisas pra fazer. Então, essas pessoas acabam se refugiando ali dentro. Usam droga, fazem sexo, ficam a madrugada toda fazendo coisas ali dentro. E ainda tem aqueles caras em cima das árvores lá, naquela rua. Mas aí na José Bonifácio. Cara, em cima das árvores. Das 6 da manhã, às 10 da noite, deixa aberto. Ok. Claro. Às 10 da noite, isso, fecha, cara. Claro. Valeu. É simples. É uma medida. E a hora simples que acontece o vandalismo e as coisas fora da lei é de madrugada. É na noite, exatamente. Depois vai vir a discussão da manutenção, as telas arrebentadas. Tem que manter. Tem que fazer parte da manutenção. Paga o IPTU pra isso. Dinheiro tem pra isso. Se isso fosse uma discussão nova, mas essa é uma discussão tão antiga em Porto Alegre, sabe? Que já devia ter cercado esse parque, sabe? É o parque mais lindo da cidade, é o parque mais legal da cidade. E o mais mal frequentado por pessoas de índole. Eu não sei se tem solução isso. Central Park, ele não é cercado, tem áreas não, que são cercadas. Central Park fica nos Estados Unidos, em Nova York. É diferente. Não dá pra comparar. Pior. Fora que a Redenção é numa zona central da cidade. Eu não sei se uma cerca ali. Não, ameniza bastante. Cerca elétrica. Cara, mas não é uma simples cerca. Cerca elétrica. Não, é uma cerca e não é uma cerca de tela. Vamos montar um zoológico. Não é uma cerca de tela, é uma cerca de ferro, de aço, entendeu? É um cercão, assim, não é cercão. É um presídio, vamos montar um presídio. Não, aberto. Não é isso, cara. As pessoas entram e saem. É que o Pi não frequenta a Redenção. A tua casa é cercada. A tua casa é cercada. Mas é questão de marcação. Bom, mas é cerca. Não, só de marcação, não é de segurança. Se pudesse, tu não teria cerca. Se eu pudesse, não teria. A Redenção, ela é um parque da cidade pra ser frequentado por várias pessoas, mas ela é também o quintal de todo mundo que mora no Bonfim. Se tu tem um quintal da tua casa aberto, toda redondeza. Se tu tem um quintal aberto pro bandido entrar e fazer ali o seu território, tu tá constantemente em perigo. Então tem que pensar também nas pessoas que vivem no lugar, que precisam caminhar no lugar à noite, precisam caminhar porque vivem ali, e elas estão à mercê do perigo constantemente. Vai valorizar a vida no bairro, nos bairros próximos também vai valorizar. O parque vai ficar mais limpo, vai poder ficar iluminado, porque os caras jogam pedra na lâmpada, é surreal, né? Eles jogam pedra na lâmpada, pra ficar escuro, eles né? quebram os bancos esses que são de época, que não tem mais conserto, eles destroem o parque por nada. Aí as pessoas de bem que querem usar o parque não podem. Exatamente. Também tem uma verdade que tem que ser dita, né, cara? E tem que ter coragem pra dizer isso. Tem cada vez mais vagabundo na rua. Cada vez mais vagabundo na rua, cada vez mais vagabundo com 19, 20, 21 anos na rua. É verdade. Atirado na rua, vivendo da grana que as pintas dão pra eles ali e tal. Então o cara não vai sair da rua, entendeu? E cada vez menos polícia, né, Peter? E aí ele vai se refugiar onde? Dentro da redenção. Vai lá fumar a pedra dele, depois sai da redenção pra assaltar, pra comprar mais pedra. Esse é o ciclo, entendeu? Não, que eu acho tão bonita a redenção, eu não sou frequentador mesmo, não sou nem porto-alegrense, né? Só nasci em Porto Alegre. Mas eu acho tão bacana passar por ali, ver tudo aquilo ali descampado, aberto, acho que é o propósito de um parque, entendeu? O ar livre. Claro que sim, mas é possível acesso a todos. Sem, por exemplo, a nossa situação lá em casa. Mas pode ser que seja um sonho, né? Optamos por morar no Bonfim, tá? Optamos por morar no Bonfim, bairro central, tudo perto, vai a pé pro centro, tem super perto, tem a redenção. Pô, eu moro no Bonfim de volta há 4 anos. Durante o primeiro ano fui na redenção muito. Durante o segundo ano já comecei a me assustar. O terceiro, quarto ano já não vou mais na redenção. Não dá pra ir na redenção, a não ser que tu vá armado na redenção. A última vez que eu fui na redenção, fui cercada por um grupo de pessoas que moravam ali embaixo do Araújo Viana, ali naquelas... e eles não têm arma de fogo, eles devem ter alguma faca, pau, alguma coisa, mas eles te assustam porque são muitas pessoas e eles começam a te cercar se tu tá andando por algum lugar que tem menos gente. Eu tava com meu pai, com a minha mãe, e a gente começou a ser cercado por essas pessoas. E aí eu me liguei no que tava acontecendo, minha mãe tava com bolsa, imagina. E aí deu aquela correria, chamei um pro lado, gritei pro outro, fiz uma muvuca. Isso pra chamar atenção. Três horas da tarde de um domingo. Imagina. Entendeu? A redenção cheia. Bombando. Mas a gente fez um atalho pra poder ir pra casa pela João Teles. Claro. E aí passamos num lugar que tinha menos gente. Os caras se aproveitaram. Foi bom que tu falou aí do Araújo Viana, porque existe um processo de revitalização do Araújo. Já tá rolando. Tá em andamento. Do Araújo Viana, uma parceria público-privada. Isso. Que vai valorizar novamente aquela região, né? Graças a Deus. Então, quem sabe já seria a hora também de pensar numa coisa maior e cercar a redenção com horários, né? Fica a dica pra Opus também, que tá administrando esse projeto. Fazer uma pressão política, né? Exatamente, fazer uma pressãozinha. Planos de saúde de Florianópolis são notificados pelo Procon por reajustes abusivos. Inúmeros usuários reclamaram de reajustes abusivos em suas mensalidades ao completarem 60 anos. O Estatuto do Idoso proíbe o reajuste de planos de saúde com base na idade, mas é justamente ao completar 60 anos que os usuários sofrem o reajuste de mais de 70% em seus planos. É uma filha da putice esse negócio. É, né, cara? Porque a partir de 60 mais precisa... anos é quando a pessoa mais vai precisar do plano de saúde. Mas né, que a pessoa mais usa, entendeu? É essa que é a parada. Essa é a lógica perversa. Perversa, exatamente. Perversa. Sim, porque tu passa uma vida inteira pagando e não usa tanto, quando vai precisar tem que pagar mais. Aí, tudo aí que tu pagou foi pra onde? Tem muita gente que paga e não usa. Tá engordando caixa, né? Graças a Deus, não tô precisando usar. Tô pagando uma quantidade legal. Quando eu precisar, eu vou pagar. Vai ter que pagar mais. Muito mais. E aí, esse dinheiro que eu tô agora que tá, né, que eu não tô utilizando. Meio que posto fora esse dinheiro, Que nem seguro, por exemplo. Tu vai lá, faz seguro e não usa o seguro. Botou fora o dinheiro. Ele serve só pra tu ter a garantia. Tinha que ser uma conta corrente tua, entendeu? Tu botou R$200 por mês, não usou, tu tem saldo de 200. Vai acumulando, entendeu? Um dia tu vai precisar usar 5 mil do teu plano de saúde. Tem toda a tua vida. Exatamente. E se não tiver o suficiente, aí sim, tu coloca em cima. Mas aí os caras usam o meu dinheiro pra cobrir as despesas de uma pessoa de mais idade que gasta mais. Tá, mas é uma lógica. Lógica certa da empresa. Não, mas essa pessoa que tá sendo usada, que também o meu dinheiro tá sendo usado mais. Nela, também tá pagou. Pagando mais. Também entendeu? Já pagou. Porque ela tem já mais pagou idade, e tá pagando mais. E aí ela tá usando mais. Não, é óbvio que isso sim, mas digo assim, toda empresa, ela quer dinheiro, certo? Eu criei uma empresa pra você ganhar dinheiro. Ok, mas tu não precisa ganhar tanto dinheiro. Não, em cima da enfermidade das pessoas. Calma, não tô falando que eles são certos, eu tô falando que tem que ter lucro. O problema é a ganância. Na verdade, todo mundo quer ter. Tu deveria ter o acesso à saúde pelo imposto que tu já paga. Isso aí. Ok? Pelo um terço de imposto que o brasileiro paga. O governo é nosso sócio, né? O governo é meu sócio, ele leva um terço do que eu ganho. E não te dá nada. E eu tenho que pagar mais R$1.000 de plano de saúde. Se o governo é sócio, teria. Se o governo é nosso sócio, não. O governo é nosso predador. É, não é sócio. O governo é nosso predador. Teoricamente é sócio, né? É sócio, mas na prática. Leva um terço do que eu ganho. Na prática, ele te engole. Do que eu ganho, do que as empresas produzem. É isso. Todo aí. Mundo. Isso e mesmo assim, mesmo com todo esse imposto, ainda temos 16 milhões de miseráveis no Brasil que ganham R$70 por mês. Que é isso, né? É isso aí. Tá bem, por falar em Mundo Peter. Cão, Marcelino. Vamos falar do Mundo Cão de verdade. Muitas notícias sérias, graves, como esta aqui. Jovem é preso usando roupa íntima feminina após matar cabra da vizinha. Ah, é verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Quem esse aqui se puxou, né? É que nunca matou a cabra da vizinha, né, Potter? Vestindo calcinha? Nunca. É verdade. Nunca tive vizinho que teve cabra. É verdade, é verdade. Já usou calcinha, né, Potter? Já usei calcinha. A cadela da vizinha você já matou? O Marcelino vai no tempo. Eu nunca matei nenhum animal, tirando um gato, que uma vez eu matei na moto. Ai, sem querer, sem querer, sem querer. E aí fez assim, ó. Passei com o motinho e fez assim, ó. Ai! É verdade, o caso ocorreu em Charleston, na Virgínia Ocidental. Ah, lá em Charleston tem muita é cabra. É verdade, Marcelino. Você cabra. Já foi em Charleston? Já fui em Charleston. Então você pode falar, né, Maurício? Eu posso falar. É verdade, a vizinha fez a denúncia por volta das 3 da tarde, informando que Mark Dobson tinha roubado a sua cabra. Os investigadores foram até a residência de Thompson. Ao entrarem na casa, eles viram o suspeito no quarto, com a calça riada e vestindo roupas íntimas femininas. Putz. Com a cabra já morta ao seu lado. Ai, que notícia. É verdade. É uma notícia até que muito enfim triste. Voltou o sangue, né? Pra... Muito grave, é verdade. Derramou o sangue aí da cabrinha. É verdade. O cubano José Castelar enrolou o charuto. Ah, ô, magnata. Enrolou o charuto de 81 metros de comprimento e estabeleceu o novo recorde mundial. Ei, 81, hein, meu? Olha, magnata nunca mediu o charuto, hein? A marca anterior era de 45 metros e também pertencia a ele. O novo recorde foi oficializado pelo Guinness na terça-feira. O maior charuto do mundo. Você já viu um charutão desse, Peter? Eu já vi. Opa! É um baita desafio. É verdade. Já vi um charutão desse. Foto, é a foto. É baita desafio ficar desafiando ele mesmo a fazer um charuto maior do que ele já tinha feito. Vai fazer um de 100 metros. Sabe que... Esse é o esportista. O esportista fazia isso. Superação, superação. Lá na tribo a gente fazia muito isso, Magnata. Eu fazia batalha de charuto com o ceguinho. Legal. Como é que é? Todo quem mundo gostava o maior de charuto. O Zé Orlando sempre era o melhor. Zé Orlando Caolho. Eu ficava sempre em segundo. Antes de entregar aqui o pause pro Pi na rodada, no início da rodada aqui, eu quero dizer que o Parque Germânia em Porto Alegre, tá nos lembrando aqui no Twitter, é cercado. Ah, Parque Ibirapuera é cercado. Em São Paulo, Curitiba também cercado. Tem parque cercado. O Germânia é lá perto do Guatemi, ele é isso. Pra... É, aquela grade é bonita. É, e é segura, tem que ser né? aquele ser tipo aquela, de grade. Então. Aquela lá. Pode ser aquela. Pode ser aquela. Pode ser aquela. Não, tem até quadra de tênis, cara, nesse parque, não tem? É, tem umas quadras de tênis ali. Imagina botar uma quadra de tênis da Redenção. Vai durar quantas horas a quadra de tênis? É, a vamos rede, fazer uma por aposta, exemplo. A rede. É hora, hora, né? Vamos fazer uma. Manda aí, Pi. Maiores mentiras do mundo. Por exemplo, a do alcoólatra. Não, eu vou beber só um pouquinho, eu tô parando de beber. A do padeiro. Olha, esse aqui foi feito hoje, tá fresquinho. A do chefe. Estamos numa fase temporária de contenção de despesas, por isso que a gente... Eu não vou poder te dar esse aumento, porque... A maior mentira da criança, foi ele que começou. A do taxista, esse caminho aqui é mais longo, mas costuma ter menos trânsito, não sei por que hoje tá desse jeito. Ah, que beleza. Hoje, né? E aí tem uma do camelô que eu acho que não é, cara. Qualquer problema é só trazer aqui que a gente troca. Camelô troca. Troca mesmo. Cara, sabe que tem um cara que vende radinho e pilha no Beira Rio, dentro do Beira Rio, no acesso da rampa. Ele só pega a gaúcha. Ao portão, aqueles lá, óbvio, né? E aí o cara é impressionante. Esses tempos eu comprei um radinho com defeito, voltei, o cara, tá aqui, trocou, já me deu pilha nova e tudo mais. É o cara que quer vender toda semana, né? Claro, grande abraço pro Bruxo. Só pega a gaúcha e a pilha só dura um jogo. Um jogo. Esse último que teve pênalti, já foi pro Sapo. Ele não contava com as pilhas se tivesse pênalti. Eu quero dizer que eu não troco nenhum produto do Magnata, hein? Pegou, levou, Magnata. Não tem essa aí de querer retornar. A Mariola tem garantia, tem tudo garantido. Mandolate, a rapadura puxa também. E aí, Cajezinho? Por que a loira que mora ao lado de uma cachoeira, Rodaica? Meu Deus. Tem orelha grande e testa vermelha. Tempo. Orelha grande e testa vermelha. Tempo. Ah, não faço ideia. Porque todo santo dia ela acorda e fala... Que barulho é esse? Coloca a mão na orelha, depois em seguida dá um tapa na testa e fala: ai, a cachoeira! Todo dia! Todo dia ela faz tudo sempre igual e a cachoeira da manhã. Aí pode ir. O segundo caderno de hoje é todo ele editado pelo Luiz Fernando Veríssimo, sim. Né? Todo não, né? Quase todo. É, 90%. Editado sim, não escrito. É, segundo caderno da Zero Hora. Mas ele que escolheu os assuntos e tudo mais, né? Aliás, sensacional a ideia, parabéns. 47 anos de Zero Hora, né? Aliás, a loira que mora lá em casa comigo... É a Patrícia Pilar? Que é a morena, que é a minha mulher, perguntou... O Paul McCartney vai morar em Porto Alegre? Porque tem aqui um toquezinho. Mas eu tive que explicar. E aí o Luiz, beijo, loira. O Luiz Fernando Veríssimo, no começo da carreira dele, escreveu horóscopo, sem saber nada, né? Então a gente vai ler só um, tá? Não, o da Rodaica. Não, mas é qual é o seu tamanho do texto, cara? Vale a pena, cara. Não, mas nós vamos demorar meia hora pra ler. Vocês estão com pressa? Só o da Rodaica aí, quem quiser, que compra as horas. Que é o meu, tu achou o meu melhor? Tem alguma coisa pra fazer agora? Vou fazer um agrado a ti. Qual é o teu mesmo? Escorpião. O alinhamento dos astros favorece cruzeiros em navios de luxo, romances de bordo e visitas a lugares exóticos. Mas não garante que você não enjoará o tempo todo e pedirá pra morrer. Gente, ele me conhece assim do fundo da minha alma, Veríssimo. Se arriscar, Rodaica, lembre-se que seu número na roleta é o 17. Pode não dar nada, mas é o seu número. Muito bom. Quer o teu, Pê? Muito bom. Quero. Bom, vai ler todos, Leão, então. Pi, você é uma pessoa decidida. Diz o signo primeiro. Leão. Você é uma pessoa decidida, voluntariosa, opiniática e, francamente, insuportável. Cara, está o Leonino no... é assim, meu. Está no período. São Marcos Piangers, Mr. P e Neto Fagundes. Três insuportáveis. Está num período de grandes realizações, mas não deve esquecer que aqueles em que você pisou pra subir mal podem esperar pra segurar o seu pé na descida. Na vida sentimental, cuide para não arruinar romances com esse seu hábito de responder: ah, é? Hoje eu fiz isso umas 4 vezes. Uma delas com o Porã, inclusive. Qual é o teu, Fetter? Aquário. Aquário é o último, né? Não, o penúltimo. Abra-se para a vida, Fetter. Busque o que há de mais puro e autêntico do seu âmago e grite bem alto para os ventos: eu sou eu. Vai. Eu sou eu. Grita! Boa. Abrace as contradições do mundo e declare seu amor por tudo que existe. Seja... hoje o tempo voa, amor. Seja animal, vegetal ou mineral. Nossa, com a possível exceção de arminejar. Cante a beleza, cante a paixão e a natureza a qualquer hora do dia ou da noite. Que legal, hein? Só se prepare para o protesto dos vizinhos. Porã, Sagitário. No meu prédio não tem problema, é todo mundo surdo. Aquele alguém que você esperava encontrar há tantos anos, Porã, e que mudaria a sua vida hoje, estará dobrando uma esquina e esbarrando em você dizendo: não enxerga onde anda, cara. E isso com irritação e seguindo adiante, porque seu signo é outro e sua previsão para hoje é completamente diferente. Nossa! O Sagitário tem Porã e mais umas 4 pessoas do mundo inteiro. Eu, o Serginho Moá, o Keith Richards, o Jim Morrison, o Jimmy Hendrix. Qual será o signo do Veríssimo? Só as laranjinhas. Vê qual é o signo do Veríssimo, hein, Maurício? Entra no Google, o signo do Veríssimo, eu queria ler o que ele escreveu pra ele mesmo. O KG que é virgem, tá? Não quero estragar seu dia, KG, mas só vou dizer o seguinte: não saia da cama hoje. Se já se levantou e tá lendo isso em outro lugar, volta pra cama imediatamente, KG. Galera, até mais. Mas amanhã tudo voltará ao normal, a não ser que... Não. Tudo voltará ao normal. Que massa, né? Ares, o teu, Maurício? É. Ares é o meu também. Atrás de você, cuidado! Brincadeira. Você não sofrerá nenhuma ameaça, Maurício e Potter. Nem tudo será perfeito, claro. Mas quando a vida lhe sorri, não importa que ela não tenha alguns dentes. Agradeça o que você tem, pare de sonhar com o impossível e não chateie. Sua cor é o marrom. Marrom? Marrom. Marrom. O Veríssimo nasceu em 26 de setembro. O que, que é isso? É, acho que é Libra, não é Libra? Marrom, uma cor boa, viva. Acho que é Libra. Libra. Sim. Não esqueça de checar o prazo de validade de tudo, inclusive das pessoas com quem entrar em contato. Muita gente que já ultrapassou o prazo continua, por assim dizer, nas prateleiras. Ah, é verdade, cara. Que maravilha isso aí, velho. Muita gente já expirou o prazo de validade, independente da idade. É, isso aí. Tem gente que eu já limei do meu convívio, por isso. Expirou o prazo de validade. Tem mais saco pra ti. Você encontrará alguém que lhe transmitirá uma inquietação filosófica, abre aspas: como saber se a luz da geladeira apaga mesmo quando a gente fecha a porta? Afaste-se rapidamente. Esse é o Pi que tem essas perguntas, né? Pra que serve aqueles códigos? Cara, bota uma câmera dentro da... Leão Touro agora, o Gêmeos. Sério? Cara, eu vou te dizer que o mundo é maior que esse estúdio. Vai comprar 0 hora, cara. Vai comprar 0 hora, mano. O mundo é maior que esse estúdio aqui, Potter. Não tem na internet. Quer saber, e aí, Feta? Peixes. O que tu não leu tem que ler. Tá bom, a gente tá discutindo. Eu já nem sei o que ele não leu. É, cara, eu já nem sei o que tu leu, inclusive. Touro. Mas quem é do signo sabe. Quem é do signo tá esperando. Tá bem, tá. É um respeito. Atenção, taurino. Aquele seu plano envolvendo o bispo, o anão hermafrodita e o contrabando de alfajores uruguai, você sabe do que eu tô falando, não daria certo. Deixe pra semana que vem, quando a lua será propícia. Seu número da sorte é ímpar, maior que 13, menor que 725. O Veríssimo deu umas bandas com pause aí, né, pra escrever. Eu acho que sim, o Veríssimo é grande magnata também. Você lembra um gordinho baixinho assim, te lembra? Claro, come bastante. Gêmeos, simplifica sua vida, geminiano. Pare de pagar suas contas. Falei pra minha mulher isso. Em vez da declaração de renda, mande um bilhete desaforado pra Receita Federal. Boa. Se reclamarem, dê risadas irônicas. Eu queria. Ande de chinelo de dedo com meias e lixe-se para os comentários. É bom, né? Você comanda o seu próprio destino, mas muito cuidado nos cruzamentos, porque pode vir outro louco por aí. Câncer, evite alho poró e pessoas chamadas Itamar. Fúlvio Luiz, também evite, ou Dalva Maria. Ah, Fúlvio Luiz. Principalmente à noite. Vênus entrou na casa de Netuno, o que significa que suas finanças e sua vida sexual podem se deteriorar rapidamente. Tudo dependerá do que acontecer lá dentro. Câncer. Leão já foi, Virgem já foi, Libra já foi, Escorpião já foi. Capricórnio, parabéns! Seu futuro está assegurado. Você mesmo decidirá quanto ganha, terá prestígio, influência, mordomias, mas primeiro terá que se candidatar e ser eleito. Aquário já foi, o último, os peixes. Estranhamente, não há nada previsto nos astros para os de peixes hoje. Talvez seja apenas um problema técnico. É bom esse Veríssimo, né, muito galera? Bom, muito bom. Muito bom, velho. Parabéns. Só um pouquinho. Podia escrever todo dia. Desculpa interromper agora. Arthur, pode, por favor, chegar no microfone, eu quero te fazer uma pergunta. Meu Deus. Há uns 15 minutos, mais ou menos, eu te pedi pra passar um café forte pra nós, né? É, isso aí. Eu ouvi. Tá aqui ele, aqui, ó. Esse aí é o teu ou é o meu? Não, esse é o teu. E por que que tu entrou com ele até aí a tua cadeira e não trouxe ele? Pra não te atrapalhar aqui pelo lado, aqui eu vou dar... Então pode me dar o meu café aqui, por favor, Arthur. Obrigado. Já pode pegar um pra mim lá. Vai daí, Rodaiquinha! Pesquisa diz que 2 anos e 5 meses é o prazo ideal para casar. Namorar dois anos e meio, uma pesquisa realizada na Inglaterra, a terra das princesas, chegou à conclusão de que as mulheres têm um prazo ideal para namorar e casar. Mais de 2 mil mulheres foram ouvidas e estes são os resultados. O prazo ideal para casar é após 2 anos e 5 meses de relacionamento. Oh, exatamente dois como nós. Lembra? 2 anos e meio, mais ou menos, nós. E até quando? A gente tem casou, né? Não, é um limite. Aí outra pessoa. Opa, é para vocês não. Para. Só um pouquinho. Como é que é? A gente o quê? Repita, não casou. Não, a gente nem casou, vírgula. Alexandre. Tá, foi o jeito que eu falei. No sentido de que não fomos à igreja, no sentido de que não fomos ao cartório, mas estamos morando juntos. Isso significa estarmos casados. Quer dizer que já era, mano. É que não teve uma cerimônia nem um dia pra contar, entendeu? Como aqui, como é que tu vai saber 2 anos e 5 meses? Não contou isso aí? Se tu não contou a data, eu contei, Rodrigo. Ah, tu contou, Alexandre? Olha aí. Mas que decepção. Continua, vai lá. A gente sempre soube que tu era a mulher do casal. Após essa duração de namoro, elas afirmam que não escondem o desejo de oficializar a união. Bem. E que passam a dar, assim, algumas indiretas e a demonstrar um certo interesse por lojas e revistas de noivas. Vamos ver o casamento real, amor. Alô, você, né? Olha que legal passar a lua de mel nesse lugar. A maioria das mulheres espera que o homem faça o pedido. Afirmação feita por 9 em cada 10 entrevistadas. É o homem que tem que tomar. Você, homem, pode ter certeza que a tua mulher, a tua namorada, tá pedindo que tu faça o pedido de casamento. Eu acho mas que alguma vez a mulher já fez o pedido pro homem? Não, eu acho que acontece em algumas ocasiões. E no caso de mulheres casarem. Não, mas eu acho que vai além disso. Não é nem da mulher fazer o homem. É que talvez o homem imagine que pra mulher não seja tão importante oficializar o casamento, enquanto que pra ela é. Sim. Então ela aguarda o pedido, porque ela não quer se oferecer, ela quer ser pedida. Entendeu? Fica aí a dica. No caso da dúvida do Maurício, numa união entre duas mulheres, elas vão ficar eternamente aguardando. A outra pode acontecer. Isso vai ser frustrante. Vai ser frustrante. Mas sempre tem mais, assim, o... Tem uma que é mais machinho, mais machinho. Tem o... Como é que tu encontrou lá no... A Maria Gadu. Uma em cada 10 mulheres ouvidas afirmou já ter dispensado um namorado porque esperava por muito tempo que ele tomasse a decisão de se casar e ele não tomou. Tá enrolando ela. Certo. 75% das pesquisadas afirmaram estar esperando que seu parceiro faça o pedido de casamento. Just do it, man. Então, 75 de cada 100 mulheres, 75 neste momento, alô, agora, você, agorinha mesmo, estão esperando que você, homem, chegue até ela e diga: quer casar comigo? Eu só não entendi uma coisa. Melhor que isso, é casa comigo. Tem um sortudo que tá com uma das 25 ainda. Eu só não entendi uma coisa: dois anos e 5 meses é o limite máximo. É o ideal, não, é o ideal. É o tempo que a mulher leva do lado de um homem pra entender que gostaria de oficializar a união com ele. Senão já teria separado, entendeu? Tá, não, ela não investiria naquele relacionamento. Porque a mulher, instintivamente, ela se relaciona com o homem pra reproduzir, pra criar uma família e tudo mais. Se ela sente que aquele não é o homem ideal pra ela, ela sai do relacionamento antes. Se ela chega aos 2 anos e 5 meses, segundo essa teoria, essa média, ela quer oficializar a união com o cara. Perfeito. Tá. E o cara não tem muito isso aí, então, né? Então, a barbada é a seguinte, ó. Né? 2 anos e meio, o cara fica pede. Mula. Não, pede. Ah, ou isso. Sim, sim. Ou aí, pediu. Ou vaza. Ou vaza. Não, mas pede. 3 meses, tu vaza. Mas pede. Se tu vai ficar 10 anos até casar, não importa, mas pede. Pede. Não, mas não tem esse expediente, não. Quando tu pede, tem que marcar. Aí ela vai dizer, mas... O meu conselho pro homem é o seguinte: se ele chegou aos 2 anos e meio de namoro e ele não vislumbra a ideia de casar com aquela mulher, saia do relacionamento e permita que essa mulher encontre um homem que quer casar tanto quanto ela. Porque as pessoas têm ideais diferentes. Ninguém é obrigado a casar, mas também não vai ficar segurando uma pessoa. Tem mulher também que não quer casar. Tem, óbvio que tem. Tem mulher que quer curtir a vida, assim como um monte de homem, né? É o famoso cago sai da moita. Exatamente. Né? A frase... Vamos desocupar, entendeu? A frase é a seguinte: 2 anos e meio. Tu já pensou em casamento? É uma frase. Já. Aí tu já cria uma sensação que vai durar no mínimo 1 ano naquela expectativa. O que que ele quis dizer com isso? Ele tá querendo ganhar tempo. Né? Claro, depois mais 1 ano. Olha, tu tá lembrando. Tu esqueceu aquilo que eu te disse um tempo atrás sobre mais casamento? Mas aí o que te adianta ficar 10 anos namorando com uma mulher e não casar com ela? Vive essa relação com toda a intensidade do mundo e depois separa. Então vamos casar. O que quer casar? É ir morar junto. Morar junto. Sim, no final das contas é ir morar junto. Pode fazer, se eu quero casar. Tem que fazer um test drive. É o que estão tentando fazer no Parque da Redenção, cara. Cercar? Não. Acho que tem que fazer um test drive. No caso, o marido do lado de dentro. O seu Pernambuco, ele do Beira-Rio, tava fechando o Beira-Rio por dentro, né? Botou um cadeado. Seu Pernambuco é uma das entidades do Beira-Rio. Botou outro cadeado, né? Isso ele contou uma história de antigamente, né? Aí botou um cadeado, botou outro, aí ele pegou e olhou assim: por que que eu tô fechando se os ladrões estão tudo aqui dentro? O seu Pernambuco trabalha desde que não tinha terra onde abra rio. Desde que era água. Sim. Brincadeira do seu Pernambuco. 901. Olha, vou fazer aqui os classificados do Pretinho Básico. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Egali, bota pra gente os classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Estou vendendo o meu quarto, pois vou me mudar e estou precisando do dinheiro para comprar alguns móveis novos. O quarto é feito sob medida na cor clara, com madeira de ótima qualidade e está em ótimo estado. Tem um roupeiro com 3 portas de correr, uma cama de solteiro com colchão e cama extra embaixo, um armário com 6 portas que fica na parede acima da cama e uma escrivaninha com prateleiras com lugar para TV e DVD, armários e gavetas. Legal, um quarto. Estou pedindo um valor de 2.500 e o valor do frete é por conta do comprador. Parcelo em 2 vezes. Mando fotos pelo e-mail, que é Carol. Carol. L-A-T. Carol, L-A-T. Então é Carol o último L de Carol e mais um L para LAT, certo? Ah, tá. carolate@hotmail.com. Carolate. Deve ser de solteiro. O Pause se interessou nesse quarto aí. É de solteiro. Tem uma cama embaixo, o casal não vai. O Pause vai querer embaixo. Comprar esse quarto aí. Eu vou querer o quarto. Oi, pretinhos, preciso muito da ajuda de vocês. Queria muito vender o apartamento do meu namorado em Itajaí. E já era. Santa Catarina, que estamos querendo casar e vamos ter que continuar morando em Floripa. O apartamento tá lindo e prontinho lá em Itajaí. O apartamento é lindo, novíssimo, entregue esse mês, fica no residencial Costa Esmeralda, no bairro São João, em Itajaí. Tem dois dormitórios, sacada com churrasqueira, piscina, academia, espaço gourmet, vaga de garagem, três salões de festas, três salas de jogos. O valor é 190 mil, vale muito a pena ver. Quem tiver interesse, por favor, mandar e-mail para apartamentodonamorado@gmail.com. Namorado vai virar marido. Queridos do Pretinho, me ajudem para este casamento não virar lenda. Mandou a Karen Montalvão. Pô, Montalvão, vai casar, Montalvão. Vai casar, Pause. Grande presença. Chegou a hora dela, Pause. Que legal, hein? Fazer o show do intervalo, a gente volta em seguida. Hoje não tem o Almir, foi dar um jeitinho lá no pé dele. Provavelmente hoje às 18. Às 18 horas o Almir já esteja de volta com seu pé reimplantado. Show do intervalo, voltaremos. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Estamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala, doutor Alceu. Exatamente. Vamos falar de futebol, que hoje é uma noite importante para gremistas e colorados especialmente. Prova aí também, doutor. E prova aí também. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Quarta-feira, doutor Pepper. É a chamada super quarta, doutor Alceu. Já começa de tarde com a Liga dos Campeões da Europa. Vai que ter o Michael, vai ter o Michael, com o pau, que era o quatro. Como é que é, doutor Alceu? O Michael, com o pau, que era o quatro. Dá uma travada. Vai ter a 15 para as 4 no Old Trafford Stadium. Com aonde? Old Trafford Stadium. Sabe que existem pacotes de viagem pra ver ali os campeões vendidos desde o ano passado, né? Aqui agora no Brasil. Tem ainda? Não, agora é difícil por causa do ingresso, mas aí tem um amigo meu que pagou 3 mil reais ano passado, dividiu em 10 vezes, R$300 por mês. E aí tu não sabe, obviamente, qual vai ser a final. Tu só comprou pra ir pra final. Mas tu já sabe onde vai ser, né? Não, isso, claro. É Londres, é o Wembley. Dia 28 de maio, um Wembley em Londres. E se o Manchester confirmar hoje o que deve acontecer, porque ganhou o jogo de ida na Alemanha por 2-0, deve ter um inglês jogando na Inglaterra. Mas né? O inglês de Manchester, de Londres. Mas já é alguma coisa, né? E a torcida se perde. Não, mas tu acha que os caras não vão invadir Londres? Ah, não, sim, e a torcida é dividida, né? Mas é meia-meio. Meia-meio no estádio. É meia-meio. Meia-meio, mas todo o ambiente vai estar conspirando pró-Manchester. Fica a dica pro ano que vem, né? O cara juntar o dinheirinho, imagina. Ah, que beleza. Eu não sei onde vai ser a final no ano que vem. Eles definem bem cedo, né? É. E aí o cara já vai juntando dinheiro, já coloca as férias ali. E não é só ir pro jogo, entende? Tu fica uma semana na Europa. Aí tu vai pra, conhece Londres, vai pra Paris. Semana na Europa com o final da Champions League. Não dá porque nós vamos pra balada do Pretinho em Camboriú. Atenção, meninas! Esse é um presente cuiudo pro seu namorado em 2012. Ah, é verdade. Esse é um presente. Quer agradar teu namorado? Meteu guampa nele? Somente, não sabe o que fazer? Faça isso. Dê a Liga dos Campeões a final do ano que vem pra ele. E se o cara não gostar de futebol, por exemplo? Aí não tá namorando com a menina. Provavelmente ele é perfeito e eles não brigaram. Provavelmente ele é perfeito pra ti. É no mínimo suspeito. Cara que não gosta de futebol nem, ó. É no mínimo suspeito. Larga. Homem que não gosta de futebol não é homem. Na Copa do Brasil tem o Avaí, doutor Pepper. Vai jogar com São Paulo. E vai passar no 12. Não. Rio Grande do Sul, não. Rio Grande do Sul, não. Rio Grande do Sul é Grêmio e Universidade. Vai passar no 12 de Floripa. Aí sim, doutor Alceu. Tem 4 titulares que jogam o Avaí, né? Sim, inclusive o Coelho, que não joga. Ah, não joga? Não. Ei, Rafael Coelho? É, pior só o Grêmio. Na Libertadores tem o Inter, com o Peñarol às 7h30. Primeiro o Inter às 7h30 da noite. E depois o Grêmio pega a Universidade Católica, vai passar no 12. Em HD. O Grêmio entra em campo sabendo se pode ter mais dois granais ou não. E ontem, com a classificação do Santos, provavelmente teremos Santos e Cruzeiro já na próxima fase da Libertadores. E Inter e Grêmio, que coisa, né? Tomara. Ô, meu, na boa, assim, ó, de coração aberto, eu vou dizer pra vocês, tomara que o Inter e o Grêmio passem hoje, cara. Mas deve dar Grêmio e Penharol. Que delírio, velho. A doença. Cara, amanhã eu vou te devolver essa, Pia. Amanhã eu vou te devolver. Tá bom, doutor Anselmo, muito obrigado. Tem que dar granada. Quero mandar um grande abraço pra rapaziada que esteve ontem à noite na HD assistindo a um embate futebolístico, um grenal entre os amigos. 8-2 pro Colorado e ainda na saideira da Páscoa, um chocolate de presente. O Rafinha nem grenal da HD nós ganhamos. Rafinha ficou brabo hoje. Nem que não vale. Cerca de metade das crianças terá pais separados antes dos 16 anos de idade. Olha aí. É um estudo do Centro para a Justiça Social da Inglaterra que mostrou números não muito animadores sobre a família contemporânea, e isso é globalização, eu tô falando o mundo inteiro. 48% das crianças verão seus pais se separando antes de completarem 16 anos de idade. Metade da gurizada. Quase metade. 46% das crianças já nascem de mães solteiras. 9 em cada 10 casais vivem juntos antes de se casar ou simplesmente não consagram a união. Seguem morando juntos sem fazer o acerto lá na frente do padre. Tipo eu assim. Antes da Segunda Guerra Mundial, a proporção era de 1 para 30 casais. Especialistas afirmam que este quadro demonstra a desvalorização do casamento e a banalização do sexo. É mesmo? Sim, é mesmo. Tu tá aplaudindo, Potter? Tu que agora tá namorando, sério? Já tá virando de lado. Pra vocês, né? Qual é a notícia? Não tá mais. Acabou o namoro. Não acabou. Isso era um viral, cara. Então o namoro foi um viral. Tu é um brincalhão, né? Tu é um brincalhão. Eu tô falando sério. Eu prefiro... Bobalhão. Eu tô triste. Tá, eu vou ver na tua cara. Posso fazer uma coisa? Acabou o namoro. Eu vou ligar. Durou duas semanas. Queria informar a mulherada aí que eu tô de novo na pista. Só um pouquinho. Que é o desespero do povo. Isso era aquele protesto ontem na rua Gonçalves Dias, no Menino Deus. Exatamente, Tá bom. Passeata na Gonçalves Dias. Acabaram. Ó, o Pita falou. Peraí. Não. Não confirma? Não. Não acabou, não confirma? Olha aí. Não confirma. Foi só uma briguinha, então. Daqui a pouco volta. É a briga de famoso, né? Não nasci pra namorar. Eu não nasci pra trabalho. Posso contar uma piada? Piada do Pote! Apoio! Cartões de crédito Kudum! Se não puder colocar no dinheiro, coloque no Kudum! É, após a consulta, né? Uma consulta médica, o sujeito pergunta pro doutor: quanto é que foi, doutor? Deixa 200 pila aí! 200 pila? Sim? E aí o cara, uma pra colega não é mais barato? E aí o médico: o senhor também é médico? Não, eu sou ladrão. Hoje pela manhã o pai viveu lá em casa uma situação dessas, né? Ele largou a máquina de lavar. E aí chegou o cara, arrumou lá, né? Arrumou tudo, tipo assim, tinha roupa dentro, tinha que arrumar a máquina. Certo. Não tinha o que fazer. E aí arrumou tudo mais, aí o pai: tá, quanto é que saiu, cara? Saiu, troquei um fio ali, o filtro. 140 pila. R$140 pra trocar o fio. Cara, a questão é a seguinte, velho. É a mão de obra. Se o cara não fosse lá arrumar, tu ia estar até agora com a tua máquina estragada. O que eu vou fazer? Curso de arrumar máquina. Bom, tá bem. Quanto é que sai esse curso? R$140. Mas aí eu posso trabalhar. E lembrando vocês que o único daqui que já trabalhou com refrigeração foi tu. Eu trabalhei na refrigeração livramento do meu tio Elbio. É verdade. Tio Elbio, que uma vez tava. Peraí, refrigeração, lavagem. Tava no hospital e tava eu, Diego Thiago, cuidando do tio Elbio. Chegou a enfermeira de manhã: ó, seu Web, como é que passou a noite? Ah, passei bem. Sudorese? Ele: não, esse remédio eu não tomei. E aí o tio Web fazia nebulização, né, cara? E aí o tio Web botava... Tio Web é vivo ainda? Sim. Pai do Red, da Preta e da Márcia. Beijo pra toda a família, tia Marilena. E aí o tio Web com uma parede de nebulização. E aí conversando com a gente, sabe? Só que assim, ó... Não, eu não vou fazer uma coisa, ó. Uma parede de nebulização. E aí, ó, tio, não dá pra entender o que tu fala. E aí ele tirava: não, mas tu tem que ficar a nebulização. Não, mas então não posso falar. Então para de falar agora. Claro. Agora a nebulização. É isso aí. Então um beijo pro tio Web, que não tá nos escutando. Não tá nos escutando, por quê? É surdo. Porque a Rede Atlântica não olha pro oeste do estado do Rio Grande do Sul. Não olha. Cara, eu vou te dar um nome. Caso, né? E aí tu manda um e-mail para este nome hoje à tarde. Quem é? Anota aí. Nelson. Nelson. Arroba. Arroba. Ai, ai, Atlântida. Ai, ai. Vai piorar. Atlântida.com.br. Beleza. Vai daí, KG. O cara chega pra namorada e diz: te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Tá treinando? Te amo. Te amo. Tu quase matou a piada. Te amo. Desculpa, cara. Te amo. Te amo. A garota sorridente pergunta: nossa, amor, não precisa dizer tantas vezes isso. É, pra decorar. Vamos ver, Pi. É, daí morreu um amigo do Cristiano Manuel. Quem morreu, morreu. Um acidente automobilístico. Um acidente grave. Eu sei, é. Bora, pois. Cristiano Manuel foi chamado justamente no IML para reconhecer o corpo. Bah, situação de desagradável. E aí o cara do IML disse para ele: baixa a trilha! Para que a gente possa liberar o corpo do seu amigo aqui, lamentavelmente, o senhor pode nos dizer alguma característica marcante que identifique o seu amigo, algo do gênero? Aí o Cristiano Manuel, com os olhos fechados, mão na testa, ficado, desesperado. Ora, pois, eu lamento, mas eu preciso dizer, realmente tem como informar algo, posso identificar meu amigo, ele era gago e canhoto. Pô, mas canhoto vale. Como é que o cara vai mostrar que é canhoto? Como é que é, cara? Não, cara. Ele tá morto. A pessoa tem deformidades nos dedos. Que... Não, isso aí é quando eu visitei a internet. Isso aí é tu que tem deformidades nos dedos. Não, cara, de escrever. Os teus dedos com deformidade é tanto botar o dedo no nariz. Não, cara. Deformado pelo tatu. Quem escreve, cara? Quem escreve? Tô falando sério isso, cara. É sério? É sério? Mas isso no microscópio, tu acha, cara? Isso aí é só na época do colégio, porque depois as pessoas já escrevem no computador, não tem mais marca nenhuma. Da Catarina encontraram um ladrão por causa dos 12 dedos, né? Ah, 12 dedos? 11. Era o 21? É o 21. É o 21. Mas 21 ladrão. Ele tinha mais um. Ô, meu, deixa eu dar um toque aqui pra galera que tá querendo renovar ou fazer o seguro do seu carro em maio. Aproveite que o mês está só começando e que você tem tempo pra pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar para a última hora é a melhor coisa. Então faz assim, ó, te adianta, liga pro teu corretor e pede pra ele cotar com uma, duas ou três seguradoras e depois pede pra cotar também com a HDI. Você vai ver a diferença, 15, 20, 25% de diferença no valor. A diferença não fica só no preço, não. Na rapidez de atendimento, a diferença também é gigante. A HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu veículo. E por isso, é por isso que na HDI você ganha duas vezes. Ganha a grana na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Vai daí, Rodaiquinha. Chocolate não influencia no surgimento de acne. Mentira, mentira. De acordo com os dermatologistas, a crença de que chocolate causa espinhas não passa de mito. Mito. E a gordura do chocolate que faz, que produz a acne. Quer escutar toda a notícia? Não sei ainda. Quer comentar já na primeira frase? Na barriga. O nosso estado psicológico, Alexandre, é que influencia o aparecimento da acne. Então, se tu pensar e acreditar que o chocolate vai te dar acne, ele vai te dar mesmo. Fé que vai ter. Entendeu? É a fé que traz a acne. É a mesma coisa que pensar que o chocolate engorda. Se tu pensar que o chocolate engorda, ele vai engordar mais. O chocolate não engorda, engorda quem come chocolate. Exatamente. Então, uma dica é dar preferência ao chocolate amargo. Sim. Ou ao meio amargo, porque ele tem menos leite e menos gordura. Tô com uma barra do meio amargo. Menos aí. Leite não tem graça. 60% claro cacau. Que tem, cara. Tu quer cacau no chocolate. A alma da vida. Exatamente. É o leite. Não, o cacau. Não. A vida combina com o leite. O chocolate com mais cacau do que leite, ele é muito mais saboroso. Muito mais, tem muito gosto, cara, de chocolate. Ó, vida melhor. Igual leite. Porque o chocolate leite com muito leite parece que tu tá comendo açúcar puro. É, cara, o chocolate. Né? Nem tem o gosto do cacau. É bom, né? Chocolate amargo. Sábado tem Pretinho Básico em Bento Gonçalves. Pena Vinho. Olha! Sábado, Pretinho Básico e Medo Gonçalves na Fena Vinho. Que horas? Muito bem. Não sabe. Não sabemos. A gente confirma. Deixa eu mandar um abraço pra Carlos Barbosa, porque a equipe do Patrola estará em Carlos Barbosa às 5 da tarde. A gente vai estar um pouquinho antes lá, que tem Carlos Barbosa pela Liga Futsal contra Macaé do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma matéria lá em Carlos Barbosa. Então vamos encher o ginásio de Carlos Barbosa lá pra gente fazer uma matéria bonita. E eu, sexta-feira, vou estar em Joinville junto com o Duca Lendecker, com o Rafael Malenotti, com a rapaziada da Nove de Espada. Na B12, beleza. Mas sábado tu vai pra sábado. Sexta, sim. Eu falei sábado. Sexta, Joinville, sábado, Bento. Aí uma mulher fez plástica de tudo: nariz, de pescoço, toda, mãos, pele, rosto, tudo. Meu Deus. No pós-operatório, o cirurgião pergunta: mais alguma coisa? Dona Fulana, a senhora vai querer mexer em mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de ter os olhos maiores, mais expressivos. Ah, pois não. Enfermeira, traga a conta, por favor. Cara, uma rapidinha aqui, ó. Vai, piada velha, rapidinha. Apoio! Novo game de ação Sifu. Baixe pela internet a versão Sifu demo. O garotinho surpreende os pais no maior beijo na cozinha e exclama: safadinho você, hein, pai? Vou contar pro empregado que tá beijando a mamãe. Caraca, maluco! Mais um, mais um, mais um. Vocês querem mais um, né? Mais uma curtinha aqui, uma curtinha. A amiga morena diz pra loira: amiga, meu amigo é um tremendo mala. E a loira responde: ai, já que ele é um mala, você pode fazer um favor de pôr essas roupas minhas nele? Eu estou de viagem. Que bonitinha essa, meu Deus. Chega, só queria fazer, chega, vamos botar aqui o trote do cabelo no espaguete. Queria fazer um comentário. Rodaquinho, onde é que tu vai agora de tarde, hein? Vou gravar, Alexandre. Ah, tá, porque tá. Agora o só falou trocar de roupa agora aqui no estúdio, porque já fez a maquiagem, já fez unha, já fez cabelo, fez chapinha. O programa que eu faço é HD, então eu tenho que botar uma máscara bem severa. Eu, por exemplo, não esse preciso. Esse troço aí é demais, esse que troço bota. Como é o nome desse troço que tu bota? Cílios. Maquiagem. Cílios. É alongador cílios, de cílios. Faz demais esse troço. Alongador aí, de tá cílios. Eu preciso uma cadeirinha daquelas. Só um pouquinho, só um pouquinho, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Tu perguntou pra Rodaik o que é, e o Maurício respondeu que é um alongador de cílios. E depois sou eu. O viado! Bicha! Bicha! Minha namorada usa, cara, por isso que eu sei. Viu? Mudaram. Ele presta atenção na namorada. Pô, mas mais atenção do que eu tô prestando em ti agora, falando que tu tá fazendo. Na frente isso dela, né, cara? Aí tu presta atenção na tua namorada quando, Maurício? Quando ela não tá contigo? É claro, né, cara? Claro, quando tá longe, Maurício fica pensando, cara, como eu queria estar com ela. Obrigado, cara. Que é um cara que tá namorando, né? Ele sabe tá como namorando! É. Não tô mais. Tá namorando! Eu queria informar tá todo mundo, principalmente Bento Gonçalves, que eu não tô mais. Olha! Namorando. Ai, meu Deus! Acabou, tentei. Céu. Tentei, fiz aquilo que vocês pediram. Tenta, Potter, tenta. Gurias, mais. O meu recado pra vocês é o seguinte, tá? O Potter tá namorando, ele não quer admitir porque ele quer poder pegar várias gurias. Olha! Se você é guria e não gostaria de ser traída pelo seu namorado, não fique com o Potter porque você vai estar traindo uma semelhante. Entendeu? Você vai estar fazendo aquele papel que nenhuma mulher quer fazer de ser traída. Olha a cara do Potter. Tá, cara, olha só. Tá. Se, como então, é, não como o Potter fica quieto, que é melhor. Se eu estivesse namorando, imagina como é que eu falaria isso aqui no ar. E a minha namorada ouvindo isso. É que tu botou de condição pra tua mulher, e como ela deve gostar muito de ti, porque isso acontece, não. Veja bem. Claro uma pessoa não, pode gostar muito de ti. Sim, tu vai chegar lá pra ela e vai dizer. Como ela gosta, ela tá se. Não, o que é pior, ele vai chegar pra ela e vai dizer: é um papel que eu tenho que fazer isso, lá. Isso, o pretinho é um palco. É, no pretinho eu sou um personagem, eu interpreto. Isso, vocês todos falam isso aí em casa, claro, né? Claro, eu não, mas eu não fico com as gurias. Pra nós, eu não fico com as gurias no palco do pretinho. Eu não sou um personagem. Fica escondido. Na verdade, eu nunca fiquei com ninguém em nenhuma balada do pretinho. Olha. Eu vou pra lá pra me divertir, divertir as pessoas. Pra trabalhar, botar o cabelo no espaguete, né? O cabelo no espaguete hoje bota é o Geiso. Bota o cabelo. O Geiso. Cabelo no espaguete hoje é o Geiso falando com o deputado Raul Carrion. Que foi o autor daquela lei contra os estrangeirismos. É o Raul Carrion. Então vamos ouvir aqui o trote do Geiso. Obrigado pela audiência aqui no Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas em mais um Pretinho. Até aqui viemos com Coca-Cola. Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. É domingo agora. Já compraram presente pras mães? Domingo agora. Eu já quero. Comprei um fogão pra mãe. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Eu vou dar um fogão de presente pra Rodaica também. Fogão, jogo de panela e aspirador de pó. Aproveita e constrói um puxadinho pra botar tudo isso e vai lá fazer umas comidas pra gente. Porque eu mesma. Mas já não te dei uma comidinha ontem.